Chamada de Cecilete da 38, tudo lá. Guará 03, está autorizado o cruzamento da 1202 para o pátio, tá? Guará 03. Cruzamento para o pátio, tá? Guará 03, obrigado. Guará 30, no solo 3000, libere em pista pela direita, solo 1219. Juliette 03, está 3859. Volume 30, autorizado táxi via alto, chamante da Juliette. Volume 30, autorizado ingresso na Taxiway Juliette para o portão 9. Fique atento à equipe de solo, atento ao follow. Tá. No chame Recife 1260, alterna 1288, bom voo. 150, bom dia, sem identificação, desça 2 mil pés na proa de Duna, ajuste 1012. Voo 621, sem identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajusta no 240. 10, 12, senhor. 240 é a hora azul, eu olhei pro lugar errado. Voador 35414, informação Kilo, bom dia. Sim, 414, bom dia. Mantenha a nível de voo no 30, contato radar, passando agora a posição coral. Voe na proa de Mari, reporte descida, aguarde a chegada Mari. Mari, chegada Mari, reportará descida. Pode formar o número na aproximação, por gentileza, senhor? 4. Copiado, obrigado. Salvador, bom dia, o Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, assim, identificação, mantém nível 1970, vigilância, previsto chegada a mar. Cliente, previsto a mar, 1970, Bravo, Vitor Tango. para Vitor Tango, intenção de pouso na 10 ou 17? 17, ciente. Ok, eu pensei em fazer uma vetoração para final visual da 17, o senhor aceita? Ok, então sobre vetoração, Bravo Vitor Tango, mantenha para o 085. Bravo Vitor Tango, só confirmando o transporte inferno. Alô, Salvador Garcia Nerné, 3-1 na posição 5, congestionamento. Chané 6250, autorizado final do ILS, foi reporte estabilizado, localizador. Conta lá, estabilizado, 6250. Descida o 35414. 35414, autorizado chegada a Mari, desça ao nível 050. 050 na chegada a Mari, 5414. Eco Delta Fox. Nível de voo que passa. Eu recebo no meu radar, senhor, 6.200 pés em descida, confirme. Ok, cheque seu transponder então. Acione stand-by normal e idêntico. Bravo Vitor Tango, autorizado descida até o nível de voo 100 inicialmente. Mantenha 075 a Delta, o Delta Fox. Eu recebo 6.000 pés agora, 5.900 para ser mais exato. Você tem equipamento auxiliar? Ok, ciente. Mantém só o modo alfa acionado, é o Delta Fox. Mike X Delta, mantenha as condições visuais, o nome 503, vou na proa de Itapuã, reporte para a descida. Ok, ciente, então mantenha 2.000 pés, perfil da chegada à Mari, Mike Eco Delta, aguarde o procedimento de LS X-Ray para a pista 1-0. Foi na proa de Duna, desça 2.000 pés, ajuste 1-0 no 2. Duna 2.000 pés, 1-0 no 2. Taxi Channel 6311, nós estamos a bordo 1-5-5, autonomia 4 horas e 130, alterna Galeão. Gente, o Chané 63 Uno 1, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera da pista 1-0. Lá chama na torre em 1-1-8, decimal 6, altímetro 1-0-1-2. Ajuste 1-0-1-2, livre táxi via Pátio Uno, Alfa, mandou pronto, torre 18, decimal 6, 63, 1-2, Chané. No 3-1-0, ciente. Salvador, pode confirmar novamente, por gentileza, o número na aproximação do 5-4-4? Agora é o número 3. Ah, ok. Tem alguma possibilidade da gente cancelar e voar na proa do farol da barra e prosseguir via litoral? Ok, vou aguardar a coordenação com a torre. O 5414 está autorizado, descida até 3 mil pés. O ajuste no 012. Até 3 mil pés com 1012, está aguardando a coordenação, obrigado. Voo 621, não autorizado, final de ILS Express, reduz a 1809, reporte estabilizado, localizador. Proveedor, autorizado ILS, 1809. Reforçará estabilizado no localizador, voo no 621. A intenção de pouso 5414 é pistão no 7? Não, pistão no 0 mesmo, a gente vai para pátio 3. Ok, aguarde. Na escuta. Localizador, Chané 6250. 6250, torre 1186, bom pouso. 26. Olá, bom dia. Bom, 965, Pontiente Santis, autorização Guarulhos. Bom, 965, informação em curso é a Lima. Está pronto para a cota? Pronto para a cota, gente da Lima. Bom, 965. Voo 1165, em Salvador para Guarulhos, nível autorizado 360, via Bridge, Amper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Transponder 5407, frequência do controle 120, decimal 8. 4, reduza a velocidade indicada a 1709. Vai descer e após reduz. Ciente. Bridge, o transponder 5407, controle 120, 58, chamando para o pronto, gol 1165. Treinamento correto, chame para pushback e acionamento, gol 1165. Eco Delta Foxtrot, chame Centro Recife. O centro solicita que o senhor acione novamente o modo Charlie, ok? E chame agora o centro 12545, alterna 12685, bom voo. Após o pouso aeronave da companhia, Lima tem pistão 0 se preparando para decolagem. Tá ok, após o pouso da aeronave, Lima tem 10 aqui na minha prisão. Eu poderia confirmar o motivo da remetida? Uma aproximação não estabilizada, você não é a 6250. Sente. Escuzera vai manter a proa e chamará o controle em 120 decimal 8. 1208. 6320, foi de linha? O 6320 vai manter posição e aguardar, ok? Vai manter posição, 6320. Até a posição, 6320. Será? Controle Salvador, boa, Chané 9182, informação quilo, passando nível 210. Chané 9182, acione identificação, desceu 050, vigilância, chegada maré. Sim, nível 050, identificou, pode voar ITAP? Pode voar Mário, 9182. Direto Mário, 9182. Bravo, Vitor Tango. Escuta, Vitor Tango. Melhor pro senhor manter a proa pra final da 1-7 ou fazer o ILS pra 10 e cancelar no externo? Tô da 1-7, final 1-7, Vitor Tango. Ok, então... essa é uma navegação, vou ir na proa da rotatória, reporte para a mudança de regras, bravo Vitor Tango. Ciente, proa rotatória, reporte para a mudança, o Tango. Saltando, descida até 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 1-0, 1-2. Túlio, seu cinema, 6250, após a remetida. 6250, sob vetoração, curva esquerda até a proa 0-1-0, limite será 5 milhas nesta proa. Esquerda 0-1-0, cinema, 6250. O 5414 não está visual com tráfego, mas está indo ticket. Ok, o tráfego vai remitir pela esquerda. Chame agora a Torre Salvador 186, o 5414 com pouso. Muito grato pela colaboração na Maratona 186. Information courses Lima. Red copy. Go ahead. American 238. From Salvador to Miami, flight level 340, via flock, up Zulu 20, and according to flight plan route, runway 10, after takeoff turn left, Momo departure, flock transition, squawk 5401, Salvador approach frequency 120.8. American 238 is cleared of Miami, flock upper Zulu 20, flight plan route, climbing to flight level 340. On departure of the runway 10, the MoMA transition to flock. Let's turn to on the transition. Flocking 5401, departure on 120.8, American 238. American 238, read back correct, report to push back instead of. Give you a call. Fecha por Augusto, localizador. Volume 621, solo 57, libere pista pela direita, solo 1219, as leis manobras. Afirmativo, liberando agora 1219, 1621. Sabe está no campo? Ainda não, senhor, eu ouvi tratar. Ok, você tem condições de voar na proa da final da capital 1-7, está presente? Afirmativo, final da 1-7, final da capital 1-7, o Vitor Tano. Ok, a proa final da capital 1-7, a proa final da 1-7, e quando visual, reporte para o controle. Sim, quando visual, reporte para o controle, o Vitor Tano. Chané 6250, curva esquerda, proa 270. Esquerda 270, 6250. Prossiga. Afirmativo. A ilha de Morro de São Paulo, a sua posição de 10 horas a 20 milhas, você deve avistar um farolzinho no topo da montanha. É o farol de Morro de São Paulo. Opa, muito obrigado pela atenção. Controle, o Bravo Vitor Tango visual com aeródromo. Chama a torre, 1-1-8-6, bom pouso. Bravo Vitor Tango. Obrigado, bom trabalho. Chané 6210, 6250. Esquerda, proa 245. Esquerda 240, cinema 6250. Bom dia, o Papa Romeu para Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, Kenegal no 0-1-2, vento 080 graus, 149 para cheque, reposta na curta final da 1-7, o Bravo Vitor Tango. Gente, porta na curta, Vitor Tango. Reveso no 1, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0, 63 no 1. Ali manter na 1-0, cinema 63 no 1. Autorizado. Central Lacna 020, contato estabilizado, Bravo. 6250, informação de tráfego, sua posição de 12 horas a meia dúzia de milhas, é um Papa Alfa Yankee 1, esse tráfego vai para a final da 1-7, para pouso naquela pista, ok? Mantenha 2.000 pés, mantenha proa 240. Proa 240, 2.000 pés, o chanelo, 62 cruzado, então Zafra no Ticaz. Liberando, solo 219, bom dia. Solo 5414, livrando 1-0. Equipe 5414, autorizado o táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, 5414. Decolagem da 1-0, chanel 63. Chanel 9182, sua indicada. Vitor Tango, está autorizado o pouso pistão no 7, vento 1 centena com 1 no 5 nós. Bravo, Vitor Tango. Vento 1 centena com 1 no 5 nós. O localizador aguardando o glide, Mike Echo Delta. Trip 5414, autorizado ingresso na taxi Juliette para o pátio 3. Autorizado Juliette para o pátio 3, 5414. Piso no 1, decolar 202, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. 250, foi indicado? 250, 210 horas agora reduzindo. Ok, muito grato. Nós vamos fazer uma curva acentuada para a esquerda. Vou tentar dar um ângulo de interceptação possível mais suave, ok? É. Controle Salvador, bom dia, Chanel 63, 1-1, passa 1-5-0-0, pés, 1-3-6-0 na Dael. 63-1-1, contato radar para 360 Dael. Sobe o 360 no perfil da Dael, solicita voar Meda 63, olha. Aguarde, 6250 para o lock esquerda, proa 1-0, reposto estabilizado. Esquerda 1-0, reposto estabilizado. Check Delta está pistando a Airbus 320 curva na esquerda na final da 10. Ok, você vai seguindo na aproximação. Só siga na proa de Duna, aguarde transferência de comunicações. 6250, completo esquerda até a proa 075 para interceptar. Sim, se você não é 6250, pode ser. American 238 on gate 11, ready to push. Roger, American 238, approve the pushback and startup, report to taxi. We'll report. Salvador, uma boa, Papa Romeu, Serra, Tiago, Papá, para acionamento, Aracaju, 230. Papa Romeu, Serra, Tiago, Papá, confirme o pátio que se encontra. 3. O entro no 06. Autorizado, gol 1165, suporte para o táxi. Autorizado, chamando a táxi, gol 1165. Entro, mantenha presente, proa, limite ao curso, localizador, desça a 3 mil pés, ajuste no 02. Mantenha proa, 3 mil pés, no 02, navio 92, limite lote. Passar, Mike, Eco Delta, torre 1186. Corre, Mike, Eco Delta, vai estar travado na final e ele. Pouso na aula, tá? Pouso, estou no 0, vento 080 graus, estou no 5 nós. Esse é o Chanela 6250. Torre, Mike, Eco Delta, final e ele, vai estar travado, então está mais à frente. Ficar para pouso na aula, tá? Esse reporte no externo para cancelamento de regras e base para pulsão no 7 Eco Delta. Bom, esse é o Chanel 6250, curta final, baixado travado. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 15 nós. Autorizado, Chanel 6250. Pátio, Salvador para Aracaju, nível autorizado 230, via para o Whisky 58, decolada 190, após decolagem, curva esquerda, sai da Puca, Jamo, DCT Aracaju, transponder 51112, frequência do controle 120, decimal 8. Poxa, 9182. Decola curva esquerda, após DCT, 51190, transponder 120, decimal 8, você não copiou a tanta. Saída Puca, Jamo, DCT Aracaju, Papa Romeu, Serra Charlie Papa. Puca, Jamo, DCT Aracaju, Serra Charlie Papa. Cotejamento correto, assinamento a critério, chame para o táxi, Papa Romeu, Serra Charlie Papa. 5-0, solo 07, libere pista pela direita, solo 1219. Direita 219, 6250. Guara 03 de Salvador para Brasília, nível autorizado 260, via Upper Zulu 17, Foxtrot Romeu Mike, Upper Whisky 190. Decola da pista 90, após decolagem curva direita, saída Arbor, Elefa, transponder 51171, na frequência do controle 120, decimal 8. Esse é o Chanela 6250, livrou na Foxtrot. Guara 03, acena transponder 51171. Identificação, desça 2 mil pés, via chegada à área, ajuste 1-0-1-2. Guara 03, para acionamento de táxi, chame a torre em 1-1-8-6. Com 1-3-2 a bordo, alternando o galhão, 3h40. Prefeito a base para pouso na 1-7, Eco Delta, reporte baixado e travado. Plano FR cancelado 09. Ok, agora à esquerda, já na base da 1-7, baixado e travado, Mike Eco Delta. O Serra Charlie Papá está autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir, será o número 3 do ponto de espera. Gol 965, contorna o pátio Índia Alfa, quadro no ponto de espera, chama a torre em 118.6, o altímetro marca 1012. Livre táxi, linha Índia Alfa no ponto de espera. Alfa, chama 6250. Ou chama 6250, prossegue Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6250. Chama 6309. Centro Recife agora, 125, decimal 1. Bom dia, bom voo. Quem respondeu foi 9182. Não, Oceaner 6311. 251 com Recife, 6311. Bom dia, comandante. Correção, Oceaner 9182. Torre 1-1-8-6-12, bom voo. 286, Oceaner 9182, boa. 738 da Gol. Que é o Delta, este trem, autorizado pouso pistão no 7, vento 090 graus, 169, Eco Delta. Autorizado pouso, Delta. Torre Salvador, boa, Chanel 9182, passando a Duna. 982, Chanel 9012, continuando a aproximação, reposto do externo, baixado e travado. Tente, Chanel 9182. Aqui é Eco Delta, nacionalíssima, trem baixo e travado. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 169. Opa. Uno 165, tem condições de decolar imediato? No 165, a linha decola pistão 0, vento 090 graus, 169. A linha decola da 10 com o 165. Chanel 6250, ingresso autorizado na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Tá, estou na frequência livre no solo azul 1. Guará 03, vai taxar até o hotel, vai aguardar para... cruzamento, Guará. Guará, Charlie Papá, vai manter o ponto de espera do 10, Charlie Charlie Papá. meia, bom dia, sem identificação, desse é o nível 0620, vigilância, chegada maré. Baixado e travador, Chanel 9182. Autorizado pouso pistão 10, vento 090 graus com 15 mais. Autorizado pouso pista 10, Chanel 9182. Voo 165, decolou 12, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, é um bom dia. Voo 165. Salvador, o voo 165, decolado 1500 pés na Elm. O 965, contato radar, submantém o nível 360, saída da Elm. 360, está presente para voar na frente da Elm, o voo 165. Autorizado, Leda. Ok, muito melhor, obrigado. Leda na proa. Serra Tchari Papá, após o pouso do aeronave na Rússia, está autorizado a ganhar e manter pista no zero. Confirm. Ground American 238, ready to taxi, we have information, Lima. American 238, clear taxi via April 1, India Alpha, holding point runway 10. Air contact tower 118 small 6, altimeter 1012. Okay, clear to taxi to runway 10, the India Alpha for the holding point, and we'll contact tower there, American 238. American 238, confirm persons on board. American 238 has 90 souls on. Roger, American 23. Chanel 9182, solo 15, libere pista pela direita, solo 1209. à direita, solo 1219, Oeste 9182. Voo número 30, formação em curso é Lima, copia? Voo número 30, autorizado para Recife, nível 370, via Brusque 58. Decola da pista 10, após decolagem curva esquerda. Saída pouca, atenção Caju, transponde 5415, frequência do controle 120, acima 8. Decolagem pista 10, vento 0909, 5 a decolagem, papá. Cortejamento correto, chame para pushback, acionamento, gol no 630. Solo, Chile 9182, táxi via Alfa. Chile 9182, autorizado. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, Chile 9182. Bono 094, autorizada final do ILSXP para a pista 10, reforço localizador. Confirmando a mensagem 1642. Bono 094. Sim. Ok, sir, maintain position, call me for taxi, American 238. Isso é. ILSXP, reforço estabilizado. Sim, final da X-Ray, tomarei estabilizado. Voo no 648, desça a 2.000 pés. Livre da restrição em TAP, ajuste no 0 no 2. Livre em TAP, 1.012, 2.000. Controle Salvador, uma boa, Papá Romeu, Serra Charlie Papá, tá aí na PUCA. Serra Charlie Papá, senhor de transponda 5112. 5112, Serra Charlie Papá. 82. Agora sim, Serra Charlie Papá, contato radar, cruzando 3.000 pés, submantém o nível 230, saída PUCA. 230 na PUCA, Papá. VIP 5403, acione identificação, quando pronto, livre descida a 4.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Autorizado. Roger, American 238, clear taxi via April 1, India Alpha. April 1, India Alpha, American 238. Bono 630, autorizado acionamento e puxa para o táxi. 9. Guará 03, mantém a posição. Guará 03, após passagem do Boeing da American Airlines, autorizado seguir o mesmo para o táxi via Pátio 1, India Alpha, ponto de espera da pista 10, lá chamada torre em 118, mal meia, altímetro 9012. Oh. 0. Papa Victor India, senhor, identificação, Delta 050, vigilância, chegada maré. Identificou, Delta 050, chegada maré, Papa Victor India. Sim, para o solo, te espero, né? Confirmo, 621 com a Lima, autorização com o 3896, desça a 2000 pés, livre da restrição em TAP, ajuste no 0 no 2. Ok, 2000, 1012, livre da restrição, obrigado. Após decolagem, curva direita da pista 1-0, responde 5421, frequência do controle 120, última 8. Autorizado, conforme rota, o nível 360 para São Paulo, Bridge, Aperzilu, Fundomia, THZ, direto, Trive, saída da EO, Lenda Bridge, decola da 1-0, curva direita, posto, com 5421 no transponder e controle 1208, gol no 621. Protegimento correto, chame para saneamento, táxi, gol no 621. Ok, chame aí nessa, pronto, 621. Dia, é o gol 1094. Final da 1203, vai checar. 2094, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Ciente, tem livre pouso, gol 1094. Papa Romeu, Sierra, Charlie, Papá, chame Centro Recife, 125, decimal 45. 2545, Papá, obrigado. Alfa, ponto de espera da pista 1-0. Lá chamar a torre em 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 1-2. No energy trade, after traffic has passed, are you able to plan up a takeoff as soon as authorized? Okay, understood. After the arriving aircraft, line up and wait, American 238. Preparing to take off. Solo 124, Vitória e Pista Pela Direita, Solo 1209. Alfa, chamada 1-0-9. Guará 03, mantém o ponto de espera da 1-0. 18-6, obrigado. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, está autorizado a final do procedimento, o número 2 agora, desça para 2000, o ajuste 1-0-2, informe no localizador. 2000-1-0-2, reportaremos no local, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Gol 1648. 1648, que negar 1-0-2, responde baixada e travada, aguarde pista livre. Guardando baixada e travada no momento, gol 1648. 348, autorizado pouso pista no zero, vento uma centena ou no 5 nós. Uma centena com 15, livre pouso no zero, gol 648. Dia Azul 4207, aciona em identificação, chegada a Bonf, desce para o nível 060. Giro 18. Gol 9094, autorizado ingresso na Taxi Juliette para o portão 6. Portão 612. Sim, está autorizado via Juliette para o portão 612. Gol 0094. Estabilizado. 3896, aqui negão no 012, vento uma centena no 7 nós, cheque vem agora de pista livre. Ok, uma centena com 7, aguardando a pista livre. Solo 27, direita, solo 219. Direita 219, com o Rudo 648. Ready contact, pass in flight level 050. Climb to flight level 340, Mom Departure American 238. Taxi 350340, Mom Departure American. Vento 090 graus, 189, autorizado pouso, pistão 0. Vento livre pouso para o 396, obrigado. Guará 03 após 09 na final, ali mantém, cabeceira no 0. 070, reduza para 259, o número 62 é para pouso. 7, pulo 642. 70, o TAM 3198. M1 no 40, informação em curso é Lima, está pronto para corte. Xené, M1 no 40, Salvador para Maceió, nível autorizado 250. Veio para os 58, Orago, DCT, Maceió, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Zumbi, transponder 5424, frequência do controle no 20.8. Responder 5424, Oxenem 1140. Oxenem 1140, corrigindo saída PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju. Afirmativa, Xené 6140, cumprimento correto, chega para pushback e acionamento. Para pushback e acionamento. Tá. 3896, solo 229, direita solo 219. 219, está 3896. Juliette para 8, gol 1648. Tá 3896, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3896. Para 03, 090 graus, 189, autorizado a colapso no zero. Tipo 5403 está autorizado ao final do procedimento, é o número 2 na aproximação, deixa para 2000, o ajuste permanece no 092, informe no localizador. Então aqui é para 2000, 5403. Bono 630 ali mantém, capítulo 1. Romeu Juliette 90 Whisky, desça para 3000 pés, o ajuste 10012. Para 03, decolado aos 31, no controle do 0108. Controle no 08, para 03. Ataque Sway Juliette para portão 5. Juliette 5, contato 3896. Para 2109. Controle Guará 03. Guará 03, contato radar decolagem, saída árvore, suba para o nível 260. Saída árvore, ascendendo 260, Guará 03. Azul 4207, número 4, na aproximação, reduza para 2209. American 238, contact now, receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. 545. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, passa no Duna, completa final, chame a torre 118.6. 118.6120, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Azul 4207, desça para 4000 pés, o ajuste 1012. Azul 3198, desça para 5000 pés, ajuste 1012. 5000, 1012, Azul 3198. Economia 30, vento 090 graus, 089, autorizado a colapso no zero. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Vitor Índia, passando externo, baixado travado. Papá Vitor Índia, informarei pista livre. Índia. Estação desça para o nível 060, chegada Mari. Negativo, seu número 612 agora para pouso, mantenha a chegada agora no 560. Não. 3198, complete redução para 2209. 209 graus, 189, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, não 0, papai, pistão 0. 630, decolado 234, controle em 0, 8. Obrigado, 630. Prossiga, Vitor Golf Delta. Controle, 630, decolado. Gol 1630, contato rápido.